Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Musical Park. Eu sou a Joana Santos e cá estou contigo aqui na tua Antena Best para te trazer agora 90 minutos de Hip Hop Tuga. Hoje fazemos mais uma edição de Hip Hop Português. Este estilo musical que é tão nosso como qualquer outro estilo musical. Contamos contigo durante 90 minutos para juntos aproveitarmos grandes músicas. Deixo também já o alerta de que já sabes como é o hip hop, já sabes que é expressão livre e, claro, nós nunca sabemos qual é a palavra que se segue. Portanto, aos ouvidos mais sensíveis, talvez seja boa ideia não tomarem tanto em conta algumas palavras não tão próprias que podem ser ditas pelos nossos rappers. Mas o que é certo é que o hip hop português tem uma grande história. É recente, mas já tem uma grande história. Porquê? Porque fala de tudo. Já sabes que o hip hop é aquela música da rua e que é a música que mais expressa a revolta, o que está bem, o que está mal, é o que fala do amor da forma mais sentida que tu podes conhecer. Hip Hop é aquilo que temos hoje para ti durante 90 minutos. E claro, já sabes, fica connosco e ouve grandes músicas. Para quem tem os ouvidos mais sensíveis, aconselho muito sinceramente a não tomar muito em conta algumas palavras mais fortes que se possam eventualmente ouvir. Vamos então começar a nossa seleção musical de hoje. Começamos primeiro com um som mais R&B. Vamos chegar com Casamento, na voz de Anselmo Raup. É assim a voz que abre o nosso Musical Park de hoje. Aqui, esta hora cheia de grandes músicas só para ti. Fica connosco, aproveita, diverte-te, curte. Este é o teu espaço. Mas o noivo está onde então? Epá, não sei. Mas. Liga da passagem para saber onde é que ele está. Mas ele foi para onde? Liga já. Também não lhe vi. Alô? Yeah. Anselmo? Yeah, sir. Estás onde? É pá, estou aqui em casa. A noiva já está aqui à tua espera. Eu sei, não precisas me dizer, pô, eu sei. Pá, isso aqui está um caos, eu tenho medo da parceira. Por quê? Diz-me. Olha. Tu sabes que eu sempre fui um jovem sem responsabilidades sérias. Eu sei. Discotecas, miúdas, festas, era a minha vida. Yeah. Sem saber que tudo pode mudar. Okay. Responsabilidade começa a pesar. Yeah. Eu vou passar de damo para esposo, isto é sério. Anselmo, eu gostaria de poder conversar. Mais tempo contigo, mas a noiva já está a chorar. Oh não, acredita que não é minha intenção magoar o seu coração. Eu sei, mas olha mano, pensa bem. Pois sabes que ela de sobra tem. Virtudes que um homem deseja numa mulher, que é esta que estás quase a perder. Mas eu tenho medo, ah, é? De subir no altar. Eu não sei se estou pronto, ah, é? Pronto para casar. Diz-me se falta de amor, não. De afeto, não. Será que já não te sentes atraído? Também não. Então não deixes o medo de dominar. Yeah. Seja homem, pois a tua noiva já está a chorar. Eu não sei se vou conseguir lidar o amor e a harmonia que se precisa num lar. Eu não sei se vou conseguir ser fiel. Okay. Manter no meu dedo, yeah, um anel. Claro que consegues, é hora de crescer. Maturidade te compete. Tu já não vais poder fazer as coisas que fazias quando eras solteiro. Vais ter uma mulher que merece e quer respeito. Mas eu ainda penso na Paula. Eu ainda penso, yeah, na Ana. Mas isto passa, mano, agora é hora de pôr uma na cabeça. E sem mais demora, vem correndo, pois ela está sofrendo. Tem gente comentando, o noivo está fugido. E não é bom, mas boy, eu a amo e a quero para eu mim. Sei. Então vem correndo, pois a tua noiva está a chorar. Mas eu tenho medo, ah, é? De subir no altar. Eu não sei se estou pronto, ah, é? Pronto para casar. Diz-me se falta de amor, não. De afeto, não. Será que já não te sentes atraído? Também não. Então não deixes o medo te dominar. Yeah. Seja homem, pois a tua noiva já está a chorar. Mano, diz-me o que é que eu vou fazer. Pega no carro, não pensa duas vezes, vem depressa. Diz a Carol e a todos que eu estou a vir. Fica calmo, Anselmo, estamos todos aqui à tua espera. Olha, diz, yeah, a Carol que eu a amo muito, diz ela para ter Sim, calma. Eu vou dizer. Eu atrasei, mas estou a vir. Tudo bem, diz fica ela calmo, para eu vou ter dizer. Calma, eu amo, ok? Diz a ela. Tudo bem, tchau.

vez anda vai-me conhecer. De uma vez por todas anda deixa-te envolver. Eu sei que tu vais gostar, vais pedir para não parar. De uma vez por todas anda vai-me conhecer. De uma vez por todas anda deixa-te envolver. Eu sei que tu vais gostar, vais pedir para não parar. Mexe, faz acontecer, deixa-te envolver. Entra nesta história, vem-me conhecer. Mexe, faz acontecer, deixa-te envolver. Oh, vem-me conhecer. Só eu sei que não te vou esquecer. Só eu sei, yeah, yeah, yeah. Yeah. E tu sabes que não me vais perder. Oh, vem-me conhecer. Mexe, faz acontecer, deixa-te envolver. Entra nesta história, vem-me conhecer. Mexe, faz acontecer, deixa-te envolver. Oh, vem-me conhecer. Depois de ficarmos com o TT, vamos continuar com mais música. Vamos ficar com Danito, O Que É o Amor? Esta música que acho que nem ele próprio consegue definir bem o que é o amor. Vamos logo depois ficar com nada mais nada menos do que o Mind que nos traz Baby, Eu Fiquei. São assim mais músicas para ti nesta tua tarde. 2007 Anito, JP, que é o amor? Come on. Que é o amor? Que é o amor? Eu não aguento esta dor. Que é o amor? Que é o amor? Eu não te quero esquecer, muito menos perder. Esquisita, eu diria perfeita. Sei que não és também, não digo que sou. Respeito e confiança, prioridade número um. O que é o amor? Qual é o valor? Qual é a razão do nosso sofrimento e da dor? Acreditar para quê? Chorar e sentir sofrimento que ninguém vê. Amor sem palavra e confiança não é certo. Eu faço possíveis, mas com o espírito alerta. Cada vez que sais, levas o meu coração. Cada vez que traz, levantas a solidão. Tu és quem tu és e pedes para aceitar. E eu faria tudo, já conheço a tua fama. É impossível acreditar. Eu já não aguento. coração que eu amo. Amor leva uma pessoa à loucura, sentimento mais profundo, aquele que cria a razão de viver por alguém. Também passei, também fui um fraco, mal conhecia, já queria filhos. Olha os tapados, tanto amor, parecia ser mais forte do que o amor de mãe. Sempre diferente, uma vida que passou a ser um sonho fora da realidade. À frente de tudo, preenchendo etapas de idade, amo para sempre. Não quero mais ninguém. Sou seditado para mim. Parti sentidos da vida só por alguém. Tchau. O que é o amor? Com tanto sofrimento, eu não encontro explicação. O que é o amor? Eu já não aguento esta dor. Perfeição. Ela foi sempre a minha neta, nunca a segunda opção. Coloquei-a num patamar acima de tudo na vida. Achei que a minha missão agora estava concluída, mas não sei o que fazer, agora ela vai partir. Meu coração caiu e não vai conseguir subir. Preciso do calor dela, preciso daquele tocar. Da maneira como falava e como sabia beijar, tratava-me como nunca fui tratado por ninguém. Dava-me as razões para me fazer sentir alguém. Mano, a vida é dura, mano, a vida é assim. Se não cuidares dela, quem cuidará por ti? Pessoas entram na nossa vida, umas ficam, outras vão. Umas regressam e fazem-nos felizes, outras nunca voltarão. A vossa relação não deu para o certo, eu sei. Por isso é que eu estou aqui a ajudar-te, como sempre te ajudei. Obrigado, mano, afinal és tu que me apoias. Sejam as notícias más ou sejam elas as mais boas, estás sempre do meu lado, mas eu estou a sofrer. Ela era a minha vida, a minha maneira de viver. Agora o que é que eu faço? O mundo desabou em mim, meu passado foi perfeito, meu futuro já teve um fim. Aquela notícia só veio a prejudicar, mano. Sabes que eu estou aqui, que comigo tu podes desabafar. Se ela partir e não voltar, não é por ela querer. Sabes bem que a última coisa que ela quer é ver-te sofrer. A vida são dois dias, tu tens que a aproveitar. Ao menos vai, despede dela e diz-lhe que nunca a vais deixar de amar. Mano, sabes bem o que eu senti e continuo a sentir. Agora tudo complicou, sem ela não vou conseguir. Tenho a tua ajuda, agradeço a compreensão. Sem ela tudo muda, a perfeição vira ilusão. Devo-me despedir dela, será a melhor opção. Ainda haverá esperança, não sei, mas já tomei a decisão. Eu vou atrás dela porque eu estou farto disto. Até ela ir embora, podes crer que eu não desisto. Já sei, na vida há cenas que ainda doem. As palavras dela são como moinhos que aí dentro ainda te moem. Eu sei que te doeu quando ela disse que ia partir, a tua vida morreu. Tu já não tiveste mais motivos para sorrir. Mano, a sério, vai atrás de quem amas. Faz tudo para que a sua partida não aconteça. Faz com que esta dor não destrua a tua cabeça. Mas lembra-te que a vida é curta e o tempo ainda arde. Se não vais e te despachares a tempo, talvez isto já seja tudo tarde. Yeah, mano, chegou o momento da ação. Calar as palavras, deixar falar o coração. Não posso deixar ela partir assim. Se ela vazar, o que é que será de mim? Sem ela isto não dá, sem ela é o meu fim. O tempo está a correr e eu não posso parar. Tenho de dar tudo por tudo, tenho de ultrapassar. Obrigado por tudo, por ouvires as minhas cenas. Sempre foste tu a precisar, já sabes, vem ter comigo, não tenhas problemas. Na boa, mano, não faço isso para receber alguém troca. Pois sabes que o sofrimento de um amigo a mim também me toca. Porque amigo é aquele que te apoia nos bons e maus momentos. Nunca põe em causa os teus grandes, grandes sentimentos. Está disposto a te ouvir, está disposto a te apoiar. Pois amigo não é só para curtir, é também para te ajudar a levantar. A altura chegou, ganha coragem e vai em frente. Yeah, mano, obrigado, agora eu vou sair. Vou correr atrás da minha princesa, não a vou deixar partir. Até logo, mano,

ida, só de ida, ida. Não há regresso. No carrossel, belos dias na descontra o bilhete. É só de ida, só de ida, ida. Não há regresso. No carrossel. Arrependemos de como não aproveitamos o tempo de outra maneira, mais útil, mais verdadeira, mais pura e ordeira, e nunca mais de fútil prisioneira. Uma forma sem forma, uma soma sem fórmula, a norma vazia de dogmas e filhos com energia e de bom karma. Portanto, ao retirar a tua alma e com calma, aprenda a aceitar o que se passa. A sua volta, tudo tem uma razão de ser. Contrariar esse facto só o torna mais exato, só complica a tua existência, só te traz ao passo. Pagarás cara a arrogância de sair do compasso. Sai antes do espaço, encerra o teu equilíbrio. Liberta de qualquer motivo para entrar em delírio. Não sejas passivo, mas não queiras ser estoico. Deixa o fluxo no seu curso e não sejas paranoico. Não é só para ti que eu falo, é para toda a gente. Não fez, estou só negativo e indetente. Não é só para mim que eu falo, é para todos nós. Não fez, sou porque a nossa voz com sentimento. Não é só para ti que eu falo, é para toda a gente. Não fez, estou só negativo e indetente. Não é só para mim que eu falo, é para todos nós. Não fez, sou porque a nossa voz com sentimento. Expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, relaxa. Pôr as coisas noutro ângulo, observar de outra perspectiva. É meio caminho andado para uma atitude mais positiva. Por sua vez é outro meio para chegar à harmonia. Acredita, porque a verdade está nos olhos de quem mira. Desabafa, hoje deita tudo cá para fora. Vamos partir esta pista, levantar voo daqui para outra. Agora vai na cabeça, faz tão mal carne. É aqui que entras num diferente comprimento de onda. As pessoas com a companhia tiram-te os sonhos e os apetites e dão-te uma sensação estranha de vazio na barriga. Complicações de ocupação é que maldam-te de mente falido. Dermatite entre os dois extremos da bacia. Sabemos o que isso é, vamos livrar-te desse peso. Penso que te posso ajudar a passar por este momento e por este tempo, porque este tema bem pode ser uma iniciação para a solução do problema. Não é só por mim que eu falo, é por todos nós. Não fez,

alma branca. Fogo é uma pipa. Yeah, it's a feel right now, bro. Feel me. Fecha os teus olhos, tenta imaginar um mundo sem guerra, onde possas respirar com um ar tão puro como aroma a paz, onde não há muros e barreiras, és capaz de levantar fogo por teu pensamento, parar o tempo e viveres o sentimento de liberdade como nunca tiveste. Podes fazer aquilo que sempre sonhaste. Um mundo sem doenças, a pobreza não existe. A riqueza está na aula e o bem persiste. Discriminação é apenas uma palavra. Nosso espírito e vida não escava. De ambição, muito mais. Um mundo onde os bens materiais não desistem, temos valor à nossa vida. Agora fecha os olhos comigo e imagina. Um mundo, um povo, uma só nação. Unidos todos contra a destruição. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Um mundo, um povo, uma só nação. Unidos juntos como irmãos. Oi, oi. E descobris o verdadeiro sentido do amor. Podes saborear, tocar numa sensação. Como os teus olhos ver nascer uma emoção. Que nunca traz os teus sorrisos já perdidos. Vês aqueles que já partiram. Teus familiares, os teus amigos. A lembrar os tempos que já passaram. Imagina não tens mais preocupações. E não tens que viver a vida com ilusões. Podes sonhar sem temer dos adeus. Podes pensar em falar sem medo. És livre, és tu, não aparentas ser ninguém. És a mulher, és a criança, és o homem. És a natureza, o universo mais profundo. Fecha os olhos e imagina isto. Um mundo, um povo, uma só nação. Unidos todos contra a destruição. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Um mundo, um povo, uma só nação. Unidos juntos como irmãos. Oi, oi. Lutar por uma vida melhor. Os que acreditam na paz e na harmonia do amor. Que lutam pela igualdade em todo o nosso redor. Não deixando que o mal e o ódio se deixem impor. Que trabalham e não param para que haja mudança. Dependendo das quedas nunca perdem a esperança. Continuam acreditando que teremos paz. Enfrentando e suportando que muitos não são capazes. Guerrilheiros da vida andam por campos minas. Criados por capitalistas bastante cobiçados. Pelo prazer de ter aquilo que não se pode ter. Venderam as suas almas, agora as nossas querem vender. Mas nós somos culpados por esta situação. Se não vendemos a nossa, vendemos a do nosso irmão. Paremos de viver nesta ilusão. Não basta só imaginar, temos que tomar ação. Um mundo, um povo, uma só nação. Unidos todos contra a destruição. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Um mundo, um povo, uma só nação. Unidos juntos com os irmãos. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, pessoal, vamos levantar para um mundo melhor. Se fomos nós, será ninguém. Peace. Depois de ficarmos com estas duas grandes músicas, depois de ficarmos com Definição do Amor na voz de Dama Beth e logo depois Imagina na voz dos Expensive Soul, vamos ficar com mais música. Vamos ficar com PJ, que nos traz O Que Eu Sinto Por Ti. Logo depois ficamos com Calibrados, que nos trazem a música Quando Me Quiseres. E terminamos com os As, Vida Minha. São assim, aliás, não é Vida Minha, é só Vida. São assim as três músicas que tocam já para ti. Fica por aí, aproveita, até já.

17 anos, há várias histórias passadas. E vejo que ao longo do tempo as cenas ficam mais maradas, agarradas ao futuro, pessoas que calcam terceiros na esperança e na visão de destacarem como o primeiro. No quinto ano na escola, man, nada disto se passava. Se eu queria ajuda havia sempre alguém que ajudava. Mas agora os pensamentos e os tempos estão mudados, não me ajudam a estudar e dão-me os resumos errados. Mete os estresses de lado e continua em frente. Não penses no passado, mano, apenas no presente. O futuro é obscuro e ninguém sabe o que sucede. Metes pés bem no chão, só depois a gente procede. Consegue alcançar todos os sonhos e objetivos. Aprende a enfrentar os momentos mais decisivos da vida, nível profissional e também sentimental. Procure isso tudo e ganhas paz espiritual. Aquilo que tu fazes para o seu significado. Desta nova juventude da qual eu faço parte, espero bem que ela mude. Porque agora quem se ilude está a dar um grande salto. E quando se repara, cai-se cada vez mais alto. Quando se atinge o solo, a situação é desespero. Pagar demasiado caro por um simples erro. Pois hoje em dia errar pode ser dar confiança. Mas eu levanto-me de chão e acredito na mudança. Eu luto por mim e luto pelo meu futuro. Porque a vida essa não é feita de orgulho. Ser orgulhoso para criar um conflito. Se eu é só sincero, não tenho medo e admito. Aprender dos erros e procurando solução, alterando teorias através da refutação. E era bom que fosse assim para mais gente, que após um trambolhão encarassem a vida de frente. Aquilo que tu fazes, o seu significado, significado. Será sempre alguém, seja do seu lado. Mais que o tempo passa, acaba o teu futuro. E chegamos ao fim do Musical Park de hoje. Para a semana estamos de volta entre as 12h30 e as 14h com mais música, mais surpresas. Não te digo o que é que vem para a semana, porque é, sem dúvida, uma surpresa. Por isso, contamos contigo e já sabes, vem sempre ter connosco aqui à tua Antena Best, a rádio que te traz sempre grandes sucessos. Eu sou a Joana, gostei, ou melhor, curti muito estar contigo e trazer-te grandes músicas. Vamos ficar com o recado na voz de Sam the Kid. Logo depois ficamos com Não Te Adaptes na voz de Valete. E terminamos com os Dilema, esta banda do Norte que nos traz Sala 101. São assim as músicas que ficam no fim da nossa emissão de hoje. No próximo sábado contamos contigo aqui na tua Antena Best. Já sabes, alinha connosco. Houve sempre aqui grandes sucessos. Estamos sempre na linha da frente, só para ti. Fica bem, tenha uma boa semana e até ao próximo sábado. Preciso mais lá abaixo. E agora? Sim, senão já sabes aqui por cada loja fecha. Tá bem? Vai lá. Tá bem. Vai. Tá bem, tá descansado. Fui fazer um recado à minha cota. Ela queria saúde, 5.0 a nota. Fechei a porta, a loja fui em direção. E para minha surpresa veio saúde em promoção. Está-se bem, entrei na loja, o dono via a televisão. Tinha um aspecto, é da cota, cheguei-me ao balcão. E perguntei-lhe o chefe, quanto é que é a saúde? Um rapaz como tu, que ainda é da juventude. Não é para mim, é para a minha mãe que precisa. O cota olhou-me com uma cara tipo que hipnotiza. São 3.000 escudos, tem short, está mais barato. Enquanto eu fui buscar, eu pensei, agora o que é que eu cato? Armei-me em prato e vi um frasco de respeito. Refundi-o nas calças, embora não desse jeito. Cota ficou a despeito, deu-me o produto. E quando eu ia avançar, ele disse: espera aí, puto, leve este frasco, mas esta é a minha oferta. É a confiança e parti a coisa certa. Aceitei na boa, agradeci e despedi-me. Sublime recompensa através de um ligeiro crime. Três ao preço de um, investindo na poupança. Mas porquê que o Cota deu-me confiança? Será que ele acha que eu preciso ou pensa que eu não sou seguro? Vou, mas é provar respeito para ver se este é do puro. contos na mão, girando o bairro, cumprimentando a população. E o tá-se bem, tá-se bem, tá-se bem, boy, tá-se bem. Depois de muito tá-se bem, fui testando o valor. No caminho encontrei um sócio que é apoiador. E como tinha paca, é que lhe quito o papel. E o tá-se bem, orienta-me um bel. O pai não está no sétimo céu. E eu sei, não estás com pressa, tem calma, boy, já vais. Faz essa muita conversa, apreciada pelo homem do lado. Então, do onde é que vieste? Fui fazer mais um recado à minha cota e contei-lhe o resto. O que é que disseste? Tens confiança e nenhuma beca deste? Pronto, sócio, toma lá uma beca. Agora não digas que eu sou forreta. Aceita e aproveita. Já tens a cabeça feita. O que é que tens mais? Tenho aquilo que se respeita. Então gira lá isso, deixa lá só vir o frasco. Sem saber que o sócio ainda grama mais com o Vasco. Toma lá, mas isto é só para ver. Não é que o filho da puta começou logo a correr. Com o meu respeito e a mão, como se fosse dele. Só saúde, confiança e uma nota de mel que me sobrou. Será que o efeito, o respeito já passou? Ou foi aquela confiança que ele tomou? Não sei, mas vou saber em breve. Vou provar e saber as reações que ele teve. Esta merda sabe mal. Se isto é confiança, ainda não vi nenhum sinal. Vou fazer para o perigo dar a cena à minha mãe. Mas a nota de onde vai ficar comigo bem. Valeu um ente no corpo, ela diz logo. Então, ouvi dizer que a saúde estava em promoção. Se ela estava onde está o troco para mim? Não, mãe, a promoção já tinha chegado ao fim. Mas tenho aqui outro frasco de confiança. Pode ser que faça bem à tua doença. Misturada com saúde, bem-estar alcança. Vê isto como uma forma de recompensa. Vou para o quarto mágico fazer magia. Mas parece que a inspiração está vazia. Passar 5 minutos ela vem. Ela tem a minha mãe e diz: o que é que tu roubaste? Enquanto ela se aproxima: não sabes que aquele homem é apanhado o clima? Não sabes que ele vê tudo no sistema de vigilância? Em vez de confiança, o que ele deu-te foi ganância. O quê? Sim, então não sabias que é isso que ele faz a todas as pessoas que vão lá roubar? Depois dá confiança e mete-lá sempre ganância. Tu queres matar ou o quê? Quando a minha cota, quanto eu nem acreditei. Fui intrujado pelo cota que eu próprio intrujei. Pensei em voltar à loja e mostrar que estou fedido. Mas não, vou escrever sobre o sucedido. Yeah, é mesmo isso. Porque eu sinto a tua dor. Esta é a minha carta para ti, mana, porque eu sinto a tua dor. Mesmo cercada pelo drama, ainda emanas amor. Nesta sociedade machista que chama burro inferior. Como se o machismo fosse algo inteligente e superior. Não. Agora só vês esses empregos onde só desvalorizas. E onde um bom currículo vale menos que boas medidas. Tu és diva, por isso não caias, faz por resistir. Tu nunca desceste uma cueca para o teu salário subir. E não invejas essas quarras com ganância na veia. Porque elas andam sempre de carro, mas vão sempre de boleia. Elas entram em videoclipes só para mostrar a peida. Elas fazem algum beat, mas só com a boca cheia. Tu és independente e tens requisitos de outro nível. Elas são independentes até terem um rico disponível. Desvia-te, não te adaptes. Vem por esta via, mais fascínio nessa diferença que te caracteriza. Tu sabes, a vida é um combate. Luta, não digas que é tarde, ainda tens a segunda parte. Tu sabes, a vida é um combate. Luta, não digas que é tarde, porque eu estou aqui do teu lado. Tu sabes, a vida é um combate. Luta, não digas que é tarde, ainda tens a segunda parte. Tu sabes, a vida é um combate. Luta, não digas que é tarde, porque eu estou aqui do teu lado. A tua relação está feia, antes eram conto fadas. Teu homem é um player e joga sempre fora de casa. Estás caída no chão, perdida na frustração. Tu sabes, estes manos não amam até à ejaculação. Tu sabes, para eles relações só têm quecas e gemidos. Vivem aos zigzags diante da seta do cupido. Envolvem-te em elogios e adornam com sorrisos. Roubam-te o coração e devolvem todo o partido. Depois tornam-se agressivos, depois já sabes como é. Entre marido e mulher só tu comes porque ninguém mete a colher. E quando engravidares eles já nem querem saber. Não. Eles dizem que a semente é deles, mas que o problema é teu. Depois vais para a discoteca ver outro príncipe desencantado. Até podes ser Cinderela, mas já passou das 24. Mana, não te adaptes, vem por esta via. Há mais fascínio nessa diferença que te caracteriza. Tu sabes, a vida é um combate. Luta, não digas que é tarde, ainda tens a segunda parte. Tu sabes, a vida é um combate. Luta, não digas que é tarde, porque eu estou aqui do teu lado. Tu sabes, a vida é um combate. Luta, não digas que é tarde, ainda tens a segunda parte. Tu sabes, a vida é um combate. Luta, não digas que é tarde, porque eu estou aqui do teu lado. Tu sabes. No rato, noticiário, invasão de canibais ao estádio. Um imigrante do crânio esmagado, não tanto como um pai que perde lentamente o filho ignorado. O videojogo que acaba em assassinato. A religião eleva a fé do bombista fanático. Um acidente na estrada pode acabar num obrigado. Então com a frase eu mato-te. Violência gera violência, violência gera ignorância, ignorância gera violência. Se és dotado de inteligência, quebra a cadeia. Tu és dotado de inteligência, quebra a cadeia. Ignorância gera violência, nela nunca procurei abrigo. Cultivo a paz pela subsistência da existência deste universo onde resido. Se estás um passo do abismo, pensa bem. Será que vale mesmo a pena ir mais além? Ele puxou o gatilho da 635, vazou, deixou o sangue no recinto. Ele era um puto normal, um puto bombástico, mas era maltratado pelo padrasto. A mãe não tinha tempo para intervir, trabalhava horas extras numa fábrica para subsistir. Sem tempo para acompanhar ou dar educação, primeiro meteu patelas, depois veio o sabão. Passou para os filhos, depois veio o filho. Passou para as bases, depois veio o vício. Começaram os assaltos à mão armada, as joalharias, com fiatunos roubados e bonaria de todos os lugares, de todos os bairros do Aleixo ao Tarrafal, até criar um grande local. O seu pai estava demente, estava a flipar, veterano, ex-combatente do ultramar. Tinha ido para morrer, tinha ido para matar, mas não estava preparado para o que iria enfrentar. Veio traumatizado com quem tinha matado, com pastilhas que tinha tomado, obrigado a ingeri-las com a comida. Continham LSD e anfetaminas, drogas químicas. O puto acabou condenado, encarcerado, a mãe com o desgosto e o pai alcoolizado. Pôs essa arma e lê um livro, não é mau karma. Tens livre-arbítrio, vê se tens calma. Vence esse vício, andas em círculo, quebra esse ciclo. Não estás perdido, há um caminho. Tens uma mente, alimenta o espírito, planta a semente, ser positivo, dissipa o ódio e ama ao próximo. Ignorância gera violência, nela nunca procurei abrigo. Cultivo a paz pela subsistência da existência deste universo onde resido. Se estás a um passo do abismo, pensa bem. Será que vale mesmo a pena ir mais além? A consequência do ato torna-te refém. Não queres para os outros o que não queres para ti também. Pela subsistência da existência deste universo onde resido. Se estás um passo do abismo, pensa bem. Será que vale mesmo a pena ir mais além? A consequência do ato torna-te refém. Não queres para os outros o que não queres para ti também. Trevas antecedem a alvorada da alma. Dores do sangue e do mal, volta mais alto e real. Quando te vejo na merda, por favor. calma. Esperamos a gente utilizar as massas. Trevas antecedem a alvorada da alma.